Meus amigos, muito bom dia. Hoje é 23 de novembro de 2018, sexta-feira, Black Friday, e nós estamos aqui com mais um podcast, dando continuidade à notícia que eu dei ontem, tarde da noite. Eu vou tecer mais alguns comentários sobre a escolha do ministro da Educação e também alguns outros assuntos que já estão no noticiário desta manhã. Como eu falei com vocês, a escolha do Vélez Rodrigues foi uma indicação que partiu do filósofo Olavo de Carvalho. Que ele, Olavo, havia sido sondado para assumir o Ministério da Educação e ele recusou. Ele recusou porque eu acho que o Olavo de Carvalho não tem a menor intenção de voltar ao Brasil. Eu acho que ele está há mais de 10 anos radicado nos Estados Unidos, ele mora em Richmond. Na Virgínia, e ele não tem. Está muito bem lá. Ele construiu até recentemente uma casa. Ele gosta lá da família dele já está. A família dele já está bem aclimatada àquele ambiente. Ele não retorna ao Brasil. Eu acho que ele não retorna ao Brasil por nada. Ele quer continuar a vida dele lá nos Estados Unidos, mas não quer deixar de ter influência aqui no Brasil, na política brasileira. Ele, inclusive, cita uma fala de que uma revolução se faz de fora. Ele diz claramente: a revolução se faz de fora. E isso é verdade. Se você for ver bem, aqueles que fizeram resistência aos movimentos, às situações de opressão do seu país, fizeram de fora. Não necessariamente que sejam boas pessoas, mas simplesmente que a forma mais comum de se fazer resistência é fora do país. Você sai do seu país, porque se você continuar aqui, você será literalmente empastelado, né, pelo status quo e vai fazer oposição de fora. Foi assim com Charles de Gaulle, por exemplo, na época da invasão nazista da França, né? Eu poderia citar também outra pessoa. Por exemplo, o Ayatollah Khomeini também se exilou na França, né, quando ele foi expulso do Irã pelo Shah Reza Pahlavi e muitos outros, né? Quer dizer, todos esses, o próprio Fidel Castro foi preso pelo Fulgêncio Batista, exilou-se no México. Lá ele reagrupou-se com seus seguidores e ele volta, né, naquele barco, o Grama. E aí ele retoma a luta e até a vitória, né? E para a desgraça dos cubanos, é bom que se diga. Mas então, em 16 de outubro, né, deste ano, o Olavo de Carvalho fez um tweet. Respondendo às várias admoestações de que ele deveria ser o ministro da Educação e da Cultura, e ele respondeu: quem tem que ser ministro da Educação não sou eu, o Ricardo Vélez Rodrigues. Quer dizer, naquela época, em outubro, o Olavo de Carvalho já mandou a sinalização de quem era o nome dele para o ministério. Então eu fico vendo assim, ó, todos esses nomes que apareceram aí, o pessoal lá do Instituto Ayrton Senna, né, o Shelby, etc. Bom, nada daquilo, aquilo ali foi tudo fumaça, entendeu? O nome já estava escolhido. E o Olavo de Carvalho, ele não influencia só nesse nível, no nível da educação, não. Eu acho que a grande figura do Olavo de Carvalho é na recomposição da cultura. Você pode não gostar do Olavo de Carvalho. Eu não assino embaixo de tudo que o Olavo de Carvalho diz e faz. Mas a gente não pode deixar de reconhecer o grande valor do Olavo de Carvalho em criar uma nova consciência nacional de gente que hoje lê e estuda. Olha, o pessoal que passou pelo Olavo de Carvalho, os seus alunos, os seus seguidores, entendeu? Esse pessoal hoje lê aí 5, 6, 10 livros por ano. E eu não estou falando de romance, não, gente. Eu estou falando de livros de filosofia, livros de cultura, livros que não são necessariamente livros de direita, entendeu? Eu acho que Marx nunca foi tão lido como agora por gente com consciência crítica. Você tem que ler sobre o socialismo e o comunismo se você quiser combatê-lo. É o Sun Tzu, gente. Você tem que conhecer seu inimigo. Sem conhecer o seu inimigo, como é que você vai vencê-lo, né? Então, o Olavo de Carvalho abriu os olhos de muita gente para isso, e hoje tem grande gente, grandes pessoas aí, uma quantidade enorme de pessoas que estão realmente empenhados em desmistificar esse discurso da esquerda. Essa visão maniqueísta da esquerda, que só sabe repetir aqueles cantochões, né, de Marx, de Engels, né, de Gramsci. E hoje não, hoje esse pessoal é sério, esse pessoal vai lá, estuda, critica e tem argumentos pesados, argumentos fortes contra esse estado de coisa, né? A maioria, olha, só dos seguidores de Olavo de Carvalho, eu me lembro assim de alguns aqui, como o Flávio Morgenstern, o Carlos Nandalim, Flávio Gordon. E deixa eu ver aqui, mas é uma infinidade. Ah, tem mais. Eu já tenho aqui quatro livros aqui em casa só deste pessoal. Gente nova, né? Ah, nós temos também o Bruno Garchagen. Entendeu? Quer dizer, esse pessoal todo, direto ou indiretamente, sofreu uma influência de Olavo de Carvalho. Então, esta indicação do Vélez Rodrigues para ministro da Educação não é à toa. Vocês lembram que eu falei que eu não acreditava nessa coisa de um ministério? Nós não precisamos, né, de um ministério da educação, nós precisamos de um projeto de educação. E eu até gosto, eu quero até citar aqui um trecho que foi uma essa é uma reportagem que saiu no jornal esquerdista. Esquerdista aqui, eu estou sendo bastante caridoso, tá? Porque é ultra-esquerdista, na verdade, o jornal El País, um jornal espanhol ultra-esquerdista, e eles têm uma publicação em português que eu leio todos os dias, mas chega a ser hilário. A gente lê os posicionamentos do jornal El País. Por exemplo, quem acha que aquele jornalista, ele foi jornalista do The Guardian, o Greenwald, que ele era de esquerda, poxa, que camarada, perto do El País, ele não serve nem para office boy do El País, viu? Porque o El País realmente é. Então, aqui o El País escreve aqui: Ricardo Vélez Rodrigues disse em seu blog. Aliás, o blog do Ricardo Vélez Rodrigues chama-se Rocinante. É homenagem, né, ao cavalo. Ao cavalo do Dom Quixote, né? Para você ver o grau de ironia que tem, né? Quando uma pessoa, né? Quer dizer, ele se coloca, ele não se coloca no nível do Dom Quixote, não. Ele é o cavalo do Dom Quixote, né? É ser muito irônico, né? Então, o Vélez Rodrigues, no seu Rocinante, né? Está sendo aqui, então, enxovalhado aqui pelo El País. Então, ele diz aqui em seu blog que ter sido indicado por filósofo, foi indicado por um filósofo ultraconservador. Então, ultraconservador, que filósofo ultraconservador, nem cita-se o nome, né, para não dar palhinha, né? O acadêmico é professor emérito da Escola de Elite do Exército. O anúncio foi feito por Bolsonaro em sua conta no Twitter. E realmente, o Bolsonaro, então, vai lá e diz na sua conta do Twitter, textualmente, eu vou ler aqui para vocês, né, gostaria de comunicar a todos a indicação de Ricardo Vélez Rodrigues, filósofo, autor de mais de 30 obras, atualmente professor emérito da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército para o cargo de ministro da Educação. O Bolsonaro também não mencionou, mas eu mencionei para vocês ontem que ele também é professor da Escola Federal Juiz de Fora, aqui em Minas Gerais. Muito bem, mas isso aí não é o que realmente interessa, tá? O que realmente interessa é que ninguém da mídia, ninguém, nem os lá, o pessoal chegado lá, aos círculos mais íntimos lá do Bolsonaro, levantou essa bola. Essa bola já tinha sido levantada, ó, desde outubro. Tá? Então, aqui o Felipe Martins, que também é um aluno lá do professor Olavo de Carvalho, né? Escreveu aqui, no seu tweet aqui, né? Que o grande Ricardo Vélez Rodrigues, o maior especialista em pensamento brasileiro do mundo, será o ministro da Educação de Jair Bolsonaro, o responsável por restaurar a educação do nosso país. O Brasil volta a sorrir. O mais importante de tudo isso, gente, e o porquê disto, não é porque foi indicado pelo Olavo de Carvalho ou não sei o quê. Não é só isso, não. O camarada tem estofo para isso, tá? Enquanto o pessoal, como o pessoal do Estadão, por exemplo, estava indicando o Neves, o Mozart Neves, para ser ministro da Educação, e dizendo que ele havia sido convidado, quando na verdade ele não havia sido convidado, ele pode ter sido até mesmo consultado, mas ele não foi convidado. A primeira coisa que se aprende na política é você não convida ninguém que você não possa nomear e você não convida alguém que possa recusar. Pega mal. Pega mal você chamar uma pessoa para ser ministro e ele falar assim: ah, não, eu não posso, eu estou com um joanete aqui no pé e eu não posso assumir o cargo. Quer dizer, não pode, isso não pode acontecer, né? Pega mal. Então não é isso, não. O que é mais importante nessa coisa toda do Vélez Rodrigues é a sua importância, a sua importância real naquilo que se pretende fazer. Outro camarada também aqui, que o pessoal já não gosta dele porque ele é artista, né? Ele é aí o pessoal da ator, né? Mas ele, ao contrário desses atores aí, que são, geralmente são todos de esquerda, né? Baba-ovos aí, né? Da esquerda, é o Carlos Vereza. O Carlos Vereza, que também tem um blog, o blog do Carlos Vereza chama Veredas do Vereza. Uma clara referência, né, ao Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa. E ele é agora um grande, não digo assim, um entusiasta do governo, não, ele não chega a esse ponto, mas obviamente ele está feliz de estar livre desses governos de esquerda. Então vocês imaginam que ele disse aqui no, no, numa postagem lá no blog dele: assisti há pouco o belo documentário Jardins das Aflições sobre o filósofo Olavo de Carvalho, roteiro e direção de Josias Teófilo. O verbo como protagonista. Olavo, enciclopédico, consegue filtrar com naturalidade os mais sofisticados pensadores de todos os tempos sem jamais cair na armadilha de um brilhareco pedantismo. Se tivesse uma frase para definir esse imprescindível documentário, recorreria a um do depoimento de sua esposa: Olavo desperta a inteligência alheia. É isso aí. Eu também acho. É como eu disse, eu não concordo necessariamente com tudo que o Olavo diz e faz, mas é inegável a sua influência em provocar, né, provocar assim aquele amor pela pesquisa, né, aquela busca pela verdade, e isso tem aparecido aí com grande frequência, né? Por toda essa nessa nova alvorada, né, que nós estamos aqui. O antagonista, ainda sobre Vélez Rodrigues, o antagonista fez aqui uma breve referência ao Vélez Rodrigues, e eu quero aqui fechar esse assunto, porque ele diz aqui no blog dele, o Vélez colocou assim: aceitei a indicação movido unicamente por um motivo, tornar realidade, no terreno do MEC, a proposta de governo externada pelo candidato Jair Bolsonaro, de mais Brasil e menos Brasília. Acho que nosso presidente eleito ganhou definitivo apoio da sociedade brasileira no pleito eleitoral recente, em decorrência de um fator decisivo. Ele foi o único candidato que soube traduzir os anseios da classe média, que externou a insatisfação de todos os brasileiros com os rumos que os governos petistas imprimiram ao país ao ensejar uma tresloucada oposição de raças, credos, nós contra eles. Como se não pudéssemos, os habitantes desse país, sedimentar alguns consensos básicos em relação ao nosso futuro. Jair Messias Bolsonaro foi eleito em razão desse fato, traduziu com coragem e simplicidade os anseios da maioria dos eleitores. O texto vai além, ainda bem mais do que isso. Se vocês quiserem, eu acho que vão lá no Rocinante e peguem esse texto lá, tá ok? Então é isso aí, gente. Ele está chegando e pegando o boi pelo chifre, tá? E aí é que a gente fica assim muito muito eu fico assim de certa forma bastante tranquilo quanto a essa formação de ministério, porque eles estão assim mais preocupados em formar um projeto do que na criação de cargos. Porque antes não, antes era a criação de cargos. Cargos de primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão, para gerar o quê? Moeda de troca para o toma lá da cá. isto parece que foi definitivamente enterrado. Cada um agora cumpra com o seu dever no seu quadrado. E eu acho que a coisa vai funcionar muito bem assim. Passando adiante, eu quero fazer uma pequena passagem aqui sobre essa questão da Venezuela. Eu li no, no, no eu li e ouvi o jornalista Políbio Braga um comentário sobre refugiados da Venezuela que estão lá no Rio Grande do Sul. Eles estão morando em apartamentos pagos pela ONU e recebem refeições, dos militares. Segundo Políbio Braga, nenhum deles se presta para o trabalho, não tem qualquer tipo de qualificação e, além do mais, são muito truculentos, insolentes e agressivos. E principalmente, né, contra os seus anfitriões. Quer dizer, se você vai lá para saber como é que eles estão, eles os receberão agressivamente. Ele até cita como comparação, ele disse: não acontece a mesma coisa com haitianos e senegaleses que estão na mesma situação. Falou: os haitianos, senegaleses, se procuram logo uma colocação de trabalho, procuram logo se enturmar, né? De fazer parte logo da sociedade, se mostrarem produtivos, mesmo não tendo qualificações, enquanto que estes, ele diz bem, esses venezuelanos são truculentos, insolentes e agressivos. Então vocês vejam bem, nós recebemos esse pessoal aqui e eles nos tratam assim, com agressividade e com truculência. É bom que eu quero até lembrar vocês aqui que aconteceu lá na cidade de Pacaraima, né? Teve um caso, inclusive, de um assassinato. Os venezuelanos assassinaram um velho lá, um dono de uma mercearia, porque tentaram entrar na mercearia, tentaram tirar coisas da mercearia à força, sem pagar. O cara reagiu e eles bateram de pau nesse camarada e mataram esse camarada. E deu aquela revolta lá em Pacaraima de chegar e de botar o pessoal para fora, à força. Naquela época que o pessoal começou a chegar ali pela fronteira de Roraima, esses venezuelanos que estavam fugindo da fome lá no seu país e que foram recebidos pela população brasileira, eu me lembro que um funcionário do governo Trump disse: olha, deixa esse pessoal chegar aí, dê toda assistência para eles, mas mantenha esse pessoal próximo à fronteira. O que que o governo Temer faz? O governo Temer vai e faz justamente o contrário, pega os venezuelanos e os interioriza no país. Manda, olha, saiu gente lá da Venezuela e foi posto no Rio Grande do Sul, coisa de 8 mil quilômetros de distância da fronteira. Isso que eu chamo de um entendimento burro mesmo, idiota, da situação. Aquilo ali não é uma situação de fato, gente. Aquilo é uma situação extraordinária. Mantenha-os ali perto da fronteira, faça acampamentos. Você coloca lá as condições mínimas e suficientes para que eles sobrevivam até a situação no país deles voltar a uma normalidade, a uma condição menos desfavorável, e eles têm que voltar para o país dele. O Brasil não é mamãe. Não está aqui para ficar dando colinho para todo mundo que está com problema. Aliás, o problema foi criado pelo pessoal, pelo próprio Brasil. Não, foi criado pela Dilma, foi criado pelo Lula e principalmente por eles mesmos. Chávez e Maduro foram eleitos. Eu não quero nem discutir se a questão teve fraude ou não teve fraude, mas o problema é deles, venezuelanos, tá? Eu não acho que nós devemos estar aqui para resolver problemas de todo mundo. Então, eu acho que é isso aí. E a propósito disso, o general Hamilton Mourão, nosso vice-presidente eleito, perguntado se o Brasil iria intervir na Venezuela, disse: não tem a menor possibilidade, essa coisa, isso está descartado. E ele respondeu mais ainda: descartado, descartada é lógico, não faz parte da nossa tradição diplomática a intervenção em assuntos internos de outros países. O que o Brasil pode fazer é participar do esforço conjunto internacional para que a democracia retorne ao país, mas com uma pressão diplomática, sem retaliações. Tá aí, falou tudo. E olha, ele disse mais uma coisa: existe uma corrupção muito grande nas Forças Armadas venezuelanas. Elas perderam a mão em relação à missão que tem no país. O regime do Maduro vai cair de Maduro. Eu diria que vai cair de podre. Esta é a realidade. Então, gente, olha, vamos encerrar essa coisa, esse negócio do Mourão já deixou bem claro. E quanto a esses refugiados, minha posição é a seguinte: olha, que se façam acampamentos para refugiados junto à fronteira e na primeira oportunidade pegue esse pessoal e coloque-os rumo de volta à sua terra. É isto. Quando a situação de lá resolver, eles têm que ficar o mais próximo possível de retornar ao seu país. Nós não temos interiorizar esse pessoal aqui, é burrice. E então, gente, olha, a coisa já está ficando um pouco longa demais. Eu tinha mais assuntos, mas isso vai ficar para outro podcast, tá ok? Como já falei com vocês antes, é bom que vocês se inscrevam no canal e que vocês toquem o sininho lá para serem notificados de novas postagens. Neste momento eu vou ficar apenas com programas de áudio, quer dizer, podcasts, mas continuarei publicando sempre no meu canal do YouTube, tá? Eu tenho um processo aqui que eu transformo o meu áudio em um vídeo, na verdade. E coloco lá no YouTube, porque o YouTube só aceita vídeo. Mas dentro de algum tempo eu já vou estar aqui com a minha câmera funcionando. E só estou faltando aqui obter aqui alguns cabos. E possivelmente eu vou ter que fazer um investimento aqui numa placa de vídeo, mas é só. O vídeo vai demorar mais um pouquinho, ok? Então é isso aí. Se vocês gostaram, dê um like. Se vocês não gostaram, dê um like a si mesmo, que isso ajuda a dar uma certa projeção nesse conteúdo que eu estou produzindo aqui para vocês, tá ok? Até a próxima, possivelmente hoje mesmo, na parte da tarde, eu coloque um novo podcast aqui. Até lá então. Tchau, tchau.